perceber. Tem que ter disposição pra matar ou morrer. Se a vida é uma só, corre atrás, vai viver. Com disposição pra matar ou morrer. E hoje eu acordei preparado pra ação. Na disposição, mais um Bin Laden na missão. Que pega o furador e mete as caras nos assaltos. Terrorista não, irmão, só mais um soldado. Que no crime mete bala, troca tiro, é confronto. Defende só quadrilha, nem que seja morto. Guerra, guerra, o que eles querem é opressão. Quer me ver na disputa, rajando caveirão. Não, irmão, fui pra guerra, mas sabia as consequências. Pulso algemado, os furos na cabeça. As noites mal dormidas, na espera do inimigo. Me deixaram uma lição, me serviram como aviso. A rua ensina, cobra o preço, pode ser a última chance. As marcas dos tiros no chão, as poças de sangue. Se for pra falar de cena, e nós cantar o crime. Prepara a alma, o coração, cola na grade, Godinho. Salve lugar, demorou, mas que nunca é nós que tá. Pode acionar que eu não ramelei na cena e pá. Pode avisar que não acabou, eu tô de volta. Enquanto seu cu esquentou o sofá, eu tava era lá de pistola. Cumprindo o revezamento 3x3. Desce o barranco de barro e manda vir que tem. Se eu cantei tiro é porque as tracas cantaram de noite. Se eu cantei lágrima é que as mães choraram um monte. Quebrado onde eu vi morrer meus amigos. Vira bandido e acabaram privados de tiro. Ou nos presídio amargando o sofrimento. Leandrinho, Johan, Walter, quantos já passaram lá dentro? Só deflagrada pra perícia contar. E o corpo do cuzão esticado em frente um baú acelera. A 125 destrava, um a milênio 40 dispara, só de rajada. Vivi de rolê na madrugada selvagem. Também minha mãe chorando, eu algemado na triagem. Era a colheita do que eu plantei outrora. Droga, pistola na ilusão do rolê de Corolla. É que pra tá no rolê de PT, de CB, tem que ter disposição pra matar ou morrer. Se a vida é uma só, corre atrás, vai viver. Com disposição pra matar ou morrer. É que pra tá no rolê de PT, de CB, tem que ter disposição pra matar ou morrer. Se a vida é uma só, corre atrás, vai viver. Com disposição pra matar ou morrer. Que eu vi, patrão até umas horas. De Golf GTI e o bolso cheio de dólar. O crime seduz, dá dinheiro, mano, vai pro Paraguai, trazendo famais. Ou na troca de tiro, combatendo os inimigos. Fuzil, pistola e granada na mão dos meninos. E na rua de barro, só Bin Laden paranaense. Portando dois pente e as lobby israelense. Carbonizando os alemão pra não se criar. Depois vim bater de frente, dominar de AK. Não vai pra grupo não, aqui tem arma e munição. Se não quiser morrer, pode blindar o crânio, o coração. Aqui os meninos bom aprendeu a matar, derrubar de pistola e o oitão descarregar, aniquilar. Já era flor, caixão e vela, MPC 288. Tamo pronto pra guerra. É que pra tá no rolê de PT, de CB, tem que ter disposição pra matar ou morrer. Se a vida é uma só, corre atrás, vai viver. Com disposição pra matar ou morrer. É que pra tá no rolê de PT, de CB, tem que ter disposição pra matar ou morrer. Se a vida é uma só, corre atrás, vai viver. Com disposição pra matar ou morrer.